Não confia em homem que tem nome bíblico. Diabo de saio, uso perfume mais cítrico. Se seu nome for Felipe, Lucas ou Matheus, desisto falso. Dou pra ele em sentido horário, só pra não perder meu ritmo. De uma mulher pilantra que vai te ligar de noite e falo que sinto sua falta, você tem que ver sua cara bobo. Eu tô falando sério o tempo todo mesmo com essa risada. Troca o nome, o RG e a persona. Troca a forma que cê usa essas palavras. Troca a roupa que cê veste pra me ver então. Troca a fase, troca o mood. Troca, troca, troca o nome, o RG e a persona. Troca a forma que cê usa suas palavras. Troca a roupa que cê veste pra me ver então. Troca a fase, troca o mood. Troca, troca. Machuco corações em várias partes. Cê não me conhece, só sabe meu nome. Bonita, inteligente, enjoada, chata. Só pra quem me conhece de longe. Joga no meu time, ganha, pula essa fase chata. Só pra quem me conhece de longe. Sempre o mesmo disco, ele quer me ver. Telefone vibra, nome bíblico, então QAP. Uma mente impenetrável que cabe você. Mas se eu ficar de quatro, vou perder. QRV, chata, chata. Ei, ei, aham. Passo o endereço, seu CEP. Isso não é um teste, pesquisa lá que eu sou astuta. Mostro que aprendo com as ruas. Você me procura porque ama loucura. Meu gosto na sua boca, vai voltar pra sua casa meio tonto. Eu te deixei maluco mesmo sem tirar sua roupa. Não faz mais essa cara que eu odeio homem sonso. Você é mais que isso quando escuta meu nome. Troca o nome, o RG e a persona. Troca a forma que cê usa suas palavras. Troca a roupa que cê veste pra me ver então. Troca a fase, troca o mood. Troca, troca, troca o nome, o RG e a persona. Troca a forma que cê usa suas palavras. Troca a roupa que cê veste pra me ver então. Troca a fase, troca o mood. Troca, troca, troca o nome, o RG e a persona. Troca a forma que cê usa suas palavras. Troca a roupa que cê veste pra me ver então. Troca a fase, troca o mood. Troca, troca, troca o nome, o RG e a persona. Troca a forma que cê usa suas palavras. Troca a roupa que cê veste pra me ver então. Troca a fase, troca o mood. Troca, troca.